Atlântida, Atlântida, Atlântida. Pretinho Básico, estamos chegando, 6 da tarde. Aí, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência pelo Pretinho Básico. Você que coloca o Pretinho Básico na condição de um programa de rádio mais ouvido neste horário em todo o sul do Brasil. Estamos com a telefonia do Big, tudo de melhor pra você. Dia 21 deste mês de agosto, mês do cachorro louco, estaremos chegando na casa do ouvinte mais uma vez com mais uma invasão do Pretinho na casa do ouvinte da Atlântida, na casa do ouvinte do Pretinho Básico. E aí, queridinhos, como vão? Vai, Potter, tudo bem, Potterzinho? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, estamos aí, rapaz. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos assinar o Fabu de cinema. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vai, Netão. Vai, Neto, vai. Ah, não te lembra mais. Mas empregada também. Muito tempo já, né? Mais, muito já, tempo. Fala, KG. E aí, bom final de tarde. É, esquecido, hein, meu? Olá. Borazinho. Oi, sou eu, meu. Sou eu que tô. Bah, fiquei até assustado com o olado, é. Por quê, cara? Não, repete aí, meu. Olá. Olá, velho. É porque se eu for fazer a voz normal, vai ficar aquele... E aí, tudo bem? Aí parece ou o gostosão ou o velhão. Não, ou o locutor de rádio. E aí, tudo bem? Olha, como é que tá? Vamos nessa? Gostosão é difícil parecer, tu me diz, desculpa. Tu não acha que é melhor olhar? É melhor assim. Alô? E aí, Puic? Alô, a estrela móvel do Pretinho Básico de hoje é o Homem Galpão Crioulo. Neto Fagundes! Fagundes! Fagundes! Fagundes! E aí, Fagundes? Grande Fagundão! Que teve de cara gargantando aqui antes do início do programa? Como é que é? Que teve de gente gargantando no início do programa. O pessoal aqui é especialista em gargantear. Tudo bem, meu compadre? Tranquilo? Tudo bem, feliz, tá vindo que já começou o Pretinho. Já começou o Pretinho. Meu nome é Alexandre Fetter. Vamos juntos até as 19 horas nesta boa vibe do Pretinho Básico. Avião da Gol colide. Avião da Gol colide com pássaro durante pouso. O avião que saiu de Londrina às 6 da manhã de hoje, com destino a Porto Alegre, colidiu com um pássaro de pequeno porte durante o pouso em Curitiba, no Paraná, onde fazia escala. Após o episódio, a aeronave foi recolhida para passar por manutenção. Diz que o susto foi grande. É mesmo, cara? Aliás, porque um pássaro desestabiliza um avião. Um pardal não, né? Não, depende aonde, né? Na turbina, sim, é. Mas não é qualquer coisinha que não, é um urubu daqueles, né? É um passarinho, mandorinha não faz. Não dá, mas um mandorinha não faz verão. De pequeno porte, tá? Mas eu ia dizer um negócio pra vocês. Vocês imaginam que um avião, bem como toda máquina, ela é feita, projetada para funcionar daquele jeito justinho ali, certinho, entendeu? Especialmente uma máquina com componentes mecânicos mesmo, entendeu? Uma turbina de avião, tudo funciona justinho. Aí de uma hora pra outra entra um passarinho, que seja um mínimo passarinho. Entra um passarinho ali. Meu. Mas claro. Claro, meu. Mas não, eles entram na turbina, não, tudo bem, na turbina, tudo bem. Eu digo assim, não é qualquer coisa que atinja a toda a aeronave. Não é tão frágil se assim. Se der no para-brisa, sim. Para-brisa, azar do passarinho. Ali em cima, sei lá, essas coisas. Exato. Óbvio, mas tem que dar muito azar, né? Entrar ali, né? Muito azar. Cara. Aliás, um acidente aéreo. Pode quebrar o retrovisor do avião, alguma coisa assim. Mas eu ia mudar um pouquinho de assunto. Muda, vai lá, vai lá. A TAM vai colocar no mercado pela primeira vez um avião que pode falar um celular, cara. Vai estar liberado o celular. Sim, isso já existe em outras companhias estrangeiras, né? Exatamente, ou seja, e aí? Por que hoje não dá pra usar? Porque aí tu vai pagar pra companhia aérea, tu vai Passar pra poder usar o celular. Usar, exatamente. Quando nós fomos pra Chapecó, nós podíamos usar o celular, normalmente. Na verdade, assim, o que alguns aviões tem, tu pode fazer de telefones do próprio avião. Sim. Que tem ali no avião, tu passa teu cartão de crédito e faz a ligação. Em voos internacionais, né? Uma coisa exatamente. Assim. Eles usam uma linha especial que eles pagam pra ter. Aí tá tudo certo, né? Mas eu digo assim, normal. Talvez a nova tecnologia tenha evoluído. É que lá em cima não pega, eu tento, né? Eu sempre ligo pra ver se tá pegando. Tentei pedir uma pizza se pega o voo. Pra se adiantar, né, nego? O senhor tá onde? Aí deu uma olhada pra fora de gol. Tô entre São Paulo e Rio de Janeiro. Manda um abraço pro meu pai lá, o seu Luiz Ney, que tá te adora. Seu Luiz Ney. Grande Luiz Ney, dá alegria. Os Correios informaram nesta quarta-feira a nova data da realização do concurso público. Atenção, você que vai fazer o curso, aliás, o concurso, 28 de novembro. Opa! As provas serão realizadas simultaneamente em mais de 500 cidades para cerca de 1 milhão de inscritos. Rapaz, é muita coisa, cara. É muita gente. É gente. E a maioria é para carteiro, né? A maioria é pra carteira. Sul da Ilha é uma das regiões mais prejudicadas pela greve. Eu vou dar em ti. Eu vou dar em ti. Eu vou dar em ti. O que aconteceu? Eu posso dar em ti. Primeiro porque eu sou teu amigo. Eu vou dar em ti. Pra quem tu tá falando? Eu tô falando pro Potter. Por quê? Porque a temperatura do estúdio é de 18 graus e ele bota 26. Não, 26 não dá, né, meu? 22. Sul da Ilha é uma das regiões mais prejudicadas pela greve dos servidores públicos de Florianópolis. Paralisação está mantida por tempo indeterminado. Ah, não. Segundo o sindicato, tempo indeterminado, segundo o sindicato. Boa. No sul da ilha, duas creches e um posto de saúde tiveram atendimento prejudicado. O que é o sul da ilha mesmo? O aeroporto. Tá ressacado, Campeche, aqueles lados. Já é difícil, né? Australiano vai pagar prêmio milionário por ideia para salvar o mundo. Olha. O bilionário Dick Smith. O Dick. Exibiu uma mala contendo US$ 1 milhão australianos, que é mais ou menos US$ 904 mil americanos. Esse vai ser o prêmio para quem apresentar o melhor projeto para salvar o mundo da superpopulação. Eu vou apresentar o projeto magnata e vou ganhar essa grana, que eu tô com vários probleminhas aí para resolver, inclusive com o SPC, o Serasa. Tá, mas qual é a tua ideia, Paulo? Para acabar com a superpopulação. Para acabar com a superpopulação? Tem que resolver esse problema aí. Vou dar um jeitinho, vou criar uma pílula anticoncepcional. Não tem ainda, né? Isso já tem, não adianta. Ah, tem? Já tem isso aí? Já tem. Pô, eu não te lembrava? Vou criar uma alimentação mais, digamos, mais integral, mais orgânica. Não vai dar, não vai rolar. Que vai fazer assim as pessoas ter um filho só por família. Vai projetando, Potter, deve ter boas ideias pra isso. Seis ideias, vou dar um controle remoto do ar-condicionado aqui, Potter, lembrando, por favor. Tá com KG. Lembrando da campanha Adulto Esperança. Adulto Esperança, adote o magnata. Vamos nós, KG, tá na hora! Pratos do dia! Pratos do dia! No pretinho básico com o KG. O galo foi sucinto. O galo tá bem estropiadinho. Olha só, o Pratos do dia de hoje vai pra galera que vai no bailinho, na garagem do Zelig, hoje à noite, com o Carlos Couto. Que horas? Rock, pop, tudo mais. Que horas? Depois do jogo. Carlos Couto que já tem sombra na reunião lançante, né? Sim, tem. Um DJ que tá sendo encostado ali na reunião lançante. E parece que ele tá gostando. O Couto? Sim. Tá brincando. Bailinho na garagem do Zelig, então. Couto é viado? Olha que ele vai processar o programa, cara. Vai, Girina! Bailinho na garagem do Zelig hoje com o Carlos Couto. Vamos lá, 6h45, Valesca Popozuda coloca prótese de 550 ml de silicone no bumbum. Mas que loucura! Meio litro. Olha, cara, tá aí. Ela não precisa mais uma almofada, né, cara? Não precisa. Cara, tá aí um trocinho feio, cara, essa Valesca Popozuda. É mal, cara. A tua bunda é bonita. Não, ela é mal, pô. Ela é mal. Sabe que a gente tem até um gostinho meio parecido, né? A gente não deixa passar quase nada. Mas opa! Aqui. Atenção, pessoal, declarações isso do meu. Cara, que emoção. Não, a gente analisando fotos, textos e passei por maior band camp do mundo lá na África do Sul. Cara, tô armando um lance para vocês lá em Buenos Aires. A Valesca Popozuda não dá, meu. É muita baixaria. 8h45, Dani Vinitz e Jonathan Faro são fotografados em clima de romance. Esse foi o cara que meteu a gente falando ontem, né? Cássio Reis, né? Você tem um faro bom pra mulher. 10h15, Grazi Massafera circula sozinha pelo Leblon. Sabe por quê? O Cauã tá aqui abraçado umas gotinhas ali. Não é só tu, né, padre? Meio-dia 19, Sérgio Maroni vibra com papel na próxima novela das 19 horas. Ele vem assim, uhul! Quem é o Sérgio Maroni? É um cara bonito. Um cara da Globo. Cara alto, largo. E aí ele recebeu o papel e fez, uhul! Ele vibra muito. Sim, era o contra-cheque da Globo. 14h39, Fiuk divulga foto de momento em família no Twitter. Cara, o momento família do Fiuk. É o Pires, né? É meia-irmã, né? É meia-irmã, meia-irmã. São irmãos por parte de pai. E o próximo, o Fábio Júnior? E o próximo a sair na Playboy da família é o Orlando Moraes, né? Tá com as tetinhas. Eu vi a fotinho dele. Grande abraço, Orlando Moraes, a família dele. Tem uma outra filha, vocês viram? Tem uma outra filha. A Playboy não vai colocar ele porque ele tem caspa. 16 e 11, Bar Rafaele, curte calor e... Não, lê direito o nome da mulher. Lê direito. É inglês. Não. Bar Rafaele. Alguém pode descer os óculos no KG, por favor. Mas quem é, cara? Não, cara, é a mulher mais linda do hemisfério. Não, e outra, né, cara? Como lá, eu já disse melhor. Aqui, bom, agora... Não, realmente, uma mulher que tem o nome de Bar deve ser mas pra mim hoje não é mais. A ex-namorada do Leonardo DiCaprio. Uma modelo linda. Linda. Pois a Bar bonita ainda se chama Bar. Curte calor e mergulha em Ilha da Itália. Numa ilha? É, numa ilha da Itália. Nas ilhas italianas. Um bar na ilha, imagina que beleza. Que legal. Bom, né? Pessoal, olha... Botar o nome de uma filha de bar é... Né? E agora? Questão de... É gostar, né? Não. 18 e 9, Maitê Perrone... Pera um pouquinho. Olha só, cara, quatro minutos até tu vai deixar agora. Passar não, em branco não, isso. Tem outro. Tem outro. Tá. Quem é Maitê Perrone? Agora me pegou. Mas ela almoçou muito tarde, cara. Agora me pegou. Acabou. Almoça em restaurante de São Paulo. Maitê Perrone, quem é? Almoçava. É a Maitê Proença com o Perrone. E agora, questão de 4 minutos atrás, Peter. 4. 4. Mais que 4. 6 e 10. 6 e 10 era. 4 minutinutinhos atrás, não mais do que isso. 6 e 10. 4 minutos. 6 e 10. 4 minutinhos. Não tô bom pro teu lado. Gorda, deixa bilhete escrito no para-brisa do carro de Mr. P. O que dizia o bilhete? Dizia o seguinte: protesto é das gordinhas que eles gostam mais. Foi a Lu. A Lu. Deixou mesmo, é. Grande abraço, Lu, gordinha. Merece o plástico do dia, né? Tem que ter cuidado com esses protestos aí, porque uma vez uma mulher protestou também no meu carro. Ah, é? Escreveu, mas assim, ó, escreveu... Na lataria com a chave. Na lataria com batom, rapaz. Olha! Ah, é? E o que ela escreveu? Não dá ideia. São impublicáveis as coisas que ela escreveu no meu carro com batom. Eu gostaria de agradecer a todas as gordinhas que têm me parado na rua, inclusive aos caras que voltaram a pegar gordinhas por causa do das pretinho. Declarações exatamente. Que eu dei aqui nesse programa. Porra, é legal, voltei a pegar gorda, cara. Assim, ó, sabe, muito massa. Porã, tu sabe que demais. Nesse final de semana... As gordinhas estão agradecidas alguém, também. Alguém falou comigo dizendo a mesma coisa. Ó, o Porã tá certo lá, ó. É isso aí, meu. Das gordinhas que a gente gosta. Foi na balada que a gente fez agora que quero conversar comigo. Muito e bom. Na realidade, eu não sei se foi uma gordinha que deixou esse bilhete, mas a realidade tem... é que a Lu deixou e foi muito bacana o bilhete. Mas é perfil escrito, perfil de das gordinhas que ela gosta mais. E ela pediu aqui um boa noite do Cid às 18 horas. Escreveu com o pincel atômico a letra, gordinho. Beijo pra todas as gordinhas. É que assim, ó, cara, tem uma coisa. A gente tá incorrendo num erro, cara. O Potter, por exemplo, tá? O Potter é um cara que tu olha pra ele e ele não é gordo. Hã? Eu quero que tu acompanhe meu raciocínio. Tu olha pro Potter, ele não é gordo. Ele é um cara regular, normal. A estrutura sobrepeso. Dele. Mas ele tem uns quilinhos a mais. Tem. Mas isso não faz dele gordo. Não, entendeu? Não. Tô contenta. Não, e eu vou dizer mais. A mulher é a mesma coisa. Ela pode se achar gordinha, tô gorda. Mas ela não é gorda. A pressão na mulher é maior, né? A pressão nela é maior. E vou dizer mais. Ela sofre muito mais pressão, pra né, ajudar Potter, na sociedade. As meninas que estão um pouquinho acima do peso, quando olharem o Potter, vão ver que ele não está acima do peso, ele é inchado. E é pior. Né? Piora. O cara com a expressão é enxume, de inchado, né? É pior. É o famoso enxume. Problema nos rins. É. Tô com enxume. Eu tirei um rins! Um rins. É uma vez arranquei fora um rins. Vamos dar uma rodadinha aí, vai por aí, Mr. P. Muito bem. O vizinho entra na casa do Cristiano Manuel, encontra o mesmo com uma corda amarrada na barriga do homem. Na barriga? Como assim, cara? Que isso, Manuel? Que é isso? Quem tá com essa corda amarrada na barriga? Ele olha pro cara e diz: é porque eu estou disposto a me suicidar. Mas como assim? Uma corda amarrada na barriga? Ah, é que eu coloquei agora é pouco meu pescoço e aí começou a me faltar ar. Parece o Nego Mal que tentou se matar com um tiro na barriga. Manda um... Ah, velha! Tamo aí, velha! Pianinho, né, velha? Pra minha tia e um... Punk Rock até os ossos. Gostaria de mandar um abraço a Rio Grande, que me recebeu muito bem na última balada do Pretinho. Depois eu não me lembro mais de nada. E o Punk Rock e o A Velha pra mim. Pra mim. Ok. Pra ti! Não, pra mim que mandou o e-mail que não tem nome. Não tem nome. Manda daí, Potterzinho. Olá, galera do Pretinho. Antes de mais nada, quero dizer que eu gosto de ouvir o programa de vocês. Mas hoje fiquei indignado sobre o comentário do Potter sobre rugby. Ó, viu? Ah, sim, sim. Olha aí, ia dizer, ah, nem foi um comentário muito incisivo. Quem manda... vive no teu mundinho, né? Quem manda... fora, longe do teu umbigo, num raio de 3 quilômetros do teu umbigo, já tem coisa diferente acontecendo. Quem manda é o Nivaldo. O Nivaldo pula. E ele segue aqui a reclamação. Rugby, ao contrário do que o senhor Potter insinuou, é um esporte para todos. Que exige muita disciplina e respeito, tanto aos companheiros, adversários e aos juízes. Você faz comentários inapropriados, provavelmente por não conhecer. Por isso, faço o convite. Sábado agora, mesmo dia que vai ter em Porto Alegre, haverá uma partida entre Blumenau Rugby versus Urutaus Rugby de Curitiba. Ó. Oh. Na Sociedade Floresta em Gaspar, Santa Catarina. Olha ali, aí, lá em Gaspar. De Blumenau, né? É, Blumenau Fundos, né? Gaspar. Isso. Isso. Venha conhecer, assim talvez você pode ver o quanto estava possa, errado. Se você possa. Mas tá aqui, eu fui como tá aqui, né? É, tu sacaneou, cara, podia ter corrigido. Tirou talvez. Se conviver, certamente vai aprender a respeitar. Falar é fácil, né, Potter? Quero ver tu encarar um treininho de rugby com a gente. Vai encarar? Ou vai ficar falando que não sabe sem conhecer? Aí, ó. Nivaldo. Eu? O Nivaldo é uma pessoa que mandou um e-mail indignado. Ao mesmo tempo, recebi hoje e-mail de um cara chamado Carlos Correia, que pratica rugby dando risada da mesma brincadeira. Tá certo. Feliz da vida. Ainda bem que vocês falam isso aí. Cada um com seu humor, né? Botar lá na PUC, na tudo mais. Uns sabem brincar, outros não sabem. Sobre a Maitê Perrone. A Maitê Perrone é integrante, ou ex-integrante, uma vez que acabou, RBD, do RBD. Né? E vai estar em Porto Alegre. Sim, ela vem a Porto Alegre, acho que nesse mês ou no mês que vem. Ela janta tarde, pessoal. Não é o nosso almoça, universo, né? No caso. O carro dela é em Perrone. Mas devia ser. Devia ser. É, a gente tá mal informado. Anaí, sabe quem é a Anaí? Anaí, eu sei. Anaí das Missões, né? Anaí é outra do RBD. O Poncho, sabe quem é o Poncho? Não, o Poncho tá no RBD agora, também. Agora saiu, no caso não tem mais. Comunidade Ninjitsu, né? O Poncho. Vai daí, meu compadre Neto Fagundes. Fala, raça, aqui é o Marcão. Esse programinha tá cada vez melhor, hein? Tão mandando bem um real aí. Eu e o Negão fomos parados numa barreira às 4 da madruga. Eu tava de caminhão e tava tudo certo. Mas aí o policial rodoviário começou a implicar. De repente eles soltam um... É, tá friozinho hoje, né? Libera um cafezinho aí que de repente tá tudo certo. Falei na hora sem hesitar. Ô, Negão! Alcança a térmica aí, profissional! Final das contas, tomei uma baita multa por causa do meu step, galera! Abraço, teus negros, Alegrete! Que maravilha! Eu queria café, levou café, né, meu? Eu tenho aqui um e-mail que traz algumas atitudes que te desqualificam da condição de macho, viu, Fetter? É mesmo, cara? Vamos passar um pente fino aí. Vamos lá. Dizer que gosta de sobremesa. Você é daqueles que adoram pavê? Peraí um pouquinho, cara. Jojo... Quem aqui não come sobremesa, mano? Só um pouquinho. Mas deixa come, mas não fala, Mas tu diz eu adoro sobremesa. Não. Eu digo eu quero uma sobremesa, sem demonstrar. Como é que tu pede uma sobremesa no restaurante? Só uma sobremesa, por favor. Um, dois, três, tu é gay! Tu é gay, cansei! Cara, a sobremesa, o cara te oferece e diz... Hoje eu vou aceitar. É, mais ou menos assim que tu tem que agir. Tá tentando te preservar, meu. Alguma sobremesa que tu pede, Fede? A última vez, já vou dizer uma que eu gosto. A última vez que almoçamos todos juntos, ou pelo menos Porã, eu, o Potter e mais alguém, o Pian já estava, o Maurício estava também, o único que comeu sobremesa, mamão com cassis, depois do almoço, foi o Porã. Verdade! É isso, Porã! Mamão com cassis! Que é indicação médica agora, né, senhor? Diz que mamão com cassis é muito bom pra manter a calma. Continuando. Bom, dizer que gosta de sobremesa. Você é daqueles que adoram pavê, jojoquei, casadinho, petit gâteau? Ah, viadinho! Pô, ou então mamão papai é batido com licor de cassis. Homem que é homem não gosta de docinho. No máximo, depois de almoço, do almoço, um pedaço de goiabada. Daí um pedaço de goiabada. Tu tá maluco? O pudinzinho de doce de leite. E se alguém te olhar desconfiado, tu diz, não, não, é pra tirar o gosto da feijoada aqui que eu comi. Me dá uma goiabada aí. Goiabada é doce de homem. Mas eu tenho que admitir, eu pedi uma mão com a Cis e eu será que eu sou viado? Tomou tudo. É verdade. Eu tenho pedido com frequência, cara. Tudo, fica tudo sujo aqui na boca. Vai, vai, vai. Vamos dar outro item aqui que te desqualifica como macho, Mr. P. Dizer que vai à praia pra tomar sol. É mesmo, o Pisse bronzeiro. Quando verão, você vai à praia. É mesmo? É sério? O Pi, ele volta das férias negro. É verdade. Quando você vai à praia, diz que vai pegar um bronzeado. Viadinho, o homem não pega sol, o sol é que pega o homem! Aqui deve ser um pedaço de pau tomando sol na mesma tábua! Aqueles pedaços que aparecem de manhã da ressaca. Mais ou menos isso. Aquele meio atolado, parece. Sou eu. Bom, o sol é que pega o homem. Homem, quando vai à praia, é pra jogar bola. É pra beber com os amigos. É pra paquerar, é pra surfar. E por aí vai. Sol que eu faço. Bronzear é consequência de estar exposto ao sol, Mr. P. E nem pensar em bloqueador solar. Muito menos bronzeador, como isso. Banana Boat. É isso. É, não bota nada. Dá o meu Banana Boat, por favor. Pega um câncer de pele aí, é bom. É. Sabe que ontem no jornal de manhã, Bom Dia Brasil... Estavam falando que apenas 35% dos homens usam protetor solar. É muito, já. Que coisa. Raspar os pelos do corpo, com exceção da barba bigode. O que que é isso, meu? Homem só pode raspar a barba e o bigode, de preferência quando forem falhos, pra não parecer ridículo. É bravo, meu. Raspar o peito, o sovaco, as pernas. Raspar é bravo. O Potter depilou a virilha. Joregi, raspar é brabo, Joregi. Se você se parece com o Tony Ramos, azar o seu. Eu acho que eu me enquadrei aqui também, cara. Eu me depilei no verão. Com cera, velho. De macho depila com cera. Depilei com cera. Depilei, é verdade, mas cera na virilha. As minhas costas. Parece costas, o começo, meus ombros. Parece bom, assim, porque é quentinho, né? Não é o que puxa, é maior do outro. Mas agora tem uma aqui que vai vai fazer o bicho pegar. Fazer aeróbica. Ginástica localizada é bom pro corpo. Pô, mas que legal pra você, ô viadão. Macho só vai na academia pra pegar peso e carcar as mulher. Resto é viadagem da grande. Desculpa, macho não vai na academia. É. Macho que é macho não precisa. Faz exercícios nas ruas. Não faz exercícios. Faz na rua e levanta. Dá corrida. Umas latas de tinta cheias de cimento. Olha. É, isso aí, levanta um tijolo. Não, pagar matrícula em academia, não. Isso, macho alfa. E Pilates, tu já fez Pilates, o que que tu me diz quando do Pilates? É que eu tenho problema nas costas. Eu sou corcunda. Sabe o que me impressiona? A ignorância. A ignorância é que me impressiona. Os caras como vocês. Especialmente Porã e Potter. Jornalistas formados. Jornalistas. Que tem o compromisso com o público. Compromisso com a verdade. De informar, de dizer a verdade. De opinião. De dizer o que é certo e o que é errado. É. Vocês ficam desestimulando as pessoas a fazer exercício físico. Isso é uma vergonha. A gente tá com medo, cara, né? É uma vergonha. Estimulando o nego pegar e fazer por si. Vai levantar uns tijolos, um saco de cimento, vai reformar a casa. E vai correr na rua. Exercício aeróbico, cara. Vai ensinar um cavalo. Desculpa, pode falar. Eu não quero mais falar. Não, fala que é importante. E tem outra coisa, o cara que sabe o que é exercício aeróbico que não é também, pelo amor de Deus. É, velho, peraí. Então, é exercício. Agora com vocês, uma aula com o Alexandre Fetter sobre exercício aeróbico. Por favor, Fetter. Mas, Fetter, tu não faz academia também, cara. Tu só corre. Rema é exercício aeróbico. Só caminha. O exercício aeróbico, uma caminhada de meia hora... É um exercício aeróbico. Perfeito. Sim. Exatamente. Isso é bom. Uma corridinha de 40 minutos é um exercício aeróbico. Na rua. Tá, mas uma corridinha sozinho com um amigo já é viadagem. Sozinho. Com um amiguinho assim correndo. Não, é viadagem. Sabe qual é o problema? Tem outra aqui, ó. Paga pra fazer alguma coisa assim, já começa... Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tu tá te entregando, porque tu fez Pilates, né? Fez. O argumento é a coluna. Não, mais do que isso. Olha aqui, só um pouquinho. Macho que é macho tem a coluna torta. E outra, ele não tem dor na coluna. Ele tá com dor nas costas. Mesmo que esteja na coluna. Que o Potter fez Pilates. Que o Potter fez Pilates era a fase que ele tava... reto com a melhor postura que eu já vi o Potter ter. Ah, porque ele que tem os pilares de vacina. Peraí, eu já vi. vocês podem. Eu já vi o Potter com uma postura melhor. Vocês podem debochar de problemas físicos, assim, mas é que o problema físico estava me causando um transtorno, cara. Ah, obsessivo compulsivo. A minha corcunda, ela afeta os meus pulmões. Oh. Ah, então eu vou te e fazer os testículos uma... também. Eu vou te fazer uma pergunta. Aí eu estava com dificuldade, aí o médico falou assim, olha só, é perigoso, vai ter que melhorar a tua postura porque pode te causar um dano sério, tipo assim, unha cravada, é, só tipo um morte, assim. Tipo morte. Só um aí eu comecei a fazer pilates. Terminar a lista! Não, porque o Nivaldo mandou um e-mail pra cá e o Potter leu. Aí tem um jogo de rugby, né? Agora eu vou ser o Potter. Vai. Olha, eu me matriculei em pilates. Nada a ver. Porque eu precisava, eu tava assim. Ia furar assim, meu pé. Cara, ia morrer. Eu me matriculei no pilates, não precisava, não sou corcunda, não tenho problema com os testículos. Aí, eu adorei pilates. Pilates é o exercício mais, é a atividade física mais bala que tem pra tu ter um bom condicionamento físico. Um pilates e uma corrida é o ideal pra criar. O pilates é aquela bola. Pilates é bala. Vamos eu faço pilares. Aliás, eu tô voltando pro Pilates, porque lembra que eu tava fazendo um vlog? Fala como sim. Tu falou do e-mail do Rugby Aguado. Vou voltar para o Pilates. Isso! Isso! Lembra que eu pensei que tava com uns problemas lá? Que os caras... Sim, sim. Uh-huh. Olha, terminando a lista aqui das atitudes que te desqualificam. Pulmão, tem outro, cara. Tem dois pulmões pra furar um. Não é só um lado, não é o corcunda de Notre Dame que só tem um lado torto. O meu são os dois lados. Olha aqui, ó, tá? Pra terminar aqui tem mandar e-mail de correntes. Você gosta de passar umas correntes, mensagens de incentivo? Mensagens religiosas por e-mail? Mas que, é pior é que eu mando. É, o Porã é manda. Mas que viadagem é essa? Ninguém lhe ensinou que e-mail só serve pra duas coisas: enviar fotos de sacanagem e marcar um churrasco com os amigos. Tu continua mandando. Não, é a única corrente que eu mando. Olha, esse e-mail desvendou o Porã, o Potter e alimentou o Fetter. Só isso que eu tenho pra dizer. E o Pi, né? Não, eu não. Como que não? Tô fora, rapaz. De bronzeia na praia. Claro que bronzeia. Não, o cara, Pi tá acima tem... disso tudo, Pi é anjo. É. A gente tem denúncias que lá em Mariluz, tu... Mary Light. Bota o corpinho. Joga uma bola e depois vai pegar um sol. Pi usa sunga do e esse deita o sol. Tanguinha de crochê. Tanguinha de crochê do Gabeira. Se vira. Mas antes de fazer os classificados aqui, eu quero deixar de verdade uma dica pessoal pra galera. Faça ou procure descobrir o que é o Pilates. Vamos aos classificados. Ah, vai jogar um taco. O taco faz mal pras costas, né, cara? Pô, e tu fica aqui naquela posição. Faz mal pra boca também, mano. Às vezes eu vi tacaço aqui, ele abriu tudo aqui. Eu tava assistindo, né? Isso é bom, jogar. Menos 6 graus, ele assistindo na partida, esperando a minha vez, né, cara? E aí o cara com as bolas Mercury de borracha. De taco mesmo. Conversando com o cara que é nego velho de bola Mercury. Pá, aquela nega veio aqui, ó, sabe? Na boca assim. Uh-huh. No, sabe quando tu sai do dentista, quando vai tirar o dente e fica aquele ovo? A mesma coisa. Puf! Na hora foi uma necessidade. Nunca mais. Tu tem trauma de taco, né, Potter? Não, classificados do Pretinho aqui, ó. Meu marido e eu estamos vendendo a nossa casa no Parque Santa Fé, na ZN de Porto Alegre, Zona Norte. Queremos anunciar aí para os interessados, lá vai a descrição. Terreno de 300 metros quadrados, nossa. Área de 230 construída. Tem 4 quartos, desses 2 são suítes, 1 banho social, 1 escritório, 2 lareiras, 1 na suíte do casal, closet, churrasqueira, garagem para 3 carros, cobertos e 1 descoberto. Semi-mobiliada, vai ficar móvel, vão ficar os móveis da cozinha, 3 dormitórios, banheiros e closet, tudo sob medida. Não tem piscina, mas tem um ótimo espaço para colocar. Super bem conservada, fazíamos manutenção todo ano. Para ter uma ideia, colocamos uma persiana motorizada com vidro acústico no quarto do nosso neném. Em novembro de 2009. Isso é bom, hein? Está de barbada, 260 mil escriturada, o que facilita o financiamento. O motivo de sairmos é que não utilizamos nenhum terço do que a casa oferece. Como saímos pela manhã e voltamos só à noite e finais de semana viajamos, só aproveitamos então nosso quarto e cozinha. Um pecado. Interessados, enviar e-mail para paula.beloli. Paula.beloli com três L's. Dois Paula no... Beloli da Zona Norte? É ela, Paula. Paula.beloli. É B, é como se fosse o Bel de sino. Bel Oli. B-E-L-L-O-L-I. Beloli@gmail.com. Mais uma, vendo uma casa no litoral catarinense, na cidade de Balneário Gaivota. Pô, passando Torres ali, cara, uns 20 quilômetros de Torres. A casa é mista, tem 3 dormitórios, 1 banheiro, cozinha sob medida, sala, churrasqueira, área de serviço, Ótimo estado, terreno de esquina. 47 mil, mando fotos por e-mail. Interessados em entrar em contato pelo e-mail Messias Borba. Ah, para aí, cara. Não, tá de sacanagem comigo. Messias vai vender a casa da praia. Oh, para aí, Magnata. Pô, me passa o e-mail. É o que Messias eu vou da família Borba. Pô, Messias Borba, eu conheci um que salvou muita gente. Borba, @hotmail.com. Foi seu nego velho hoje, ô. Ai, o que tu tá quer vender aí, amigo? O classificado nego velho. Também tô nessa. Cara. Manda aí, quer ganhar um dinheirinho, né, nego velho? Nego velho, empreendimentos gastronômicos corporation. Tá no destemperados. Orgulhosamente vem a público através deste prestigioso programa oferecer o seu saboroso kit carreteiro. Agora o seu revirado ficará mais gostoso. Cada kit é constituído de 15 quilos de arroz polido longo, fino do tipo 1. Resumindo, aquele especial de primeira, né, querido? 5 quilos de mix churrasco. Tem que ter uma palavra em inglês no meio, né? Trocando em miúdo, são nacos graúdos e variados de picanha. Maminha, alcatra, paleta, chuleta, até os cornos do boi depois da disposição da distinta clientela, querido. O kit carreteiro está disponível toda segunda-feira e todo dia depois de cada feriado também. Para negócio com preço a tratar, e-mail de contato buchero.do.donego.dovelho @rotiomeio, tudo junto, rotiomeio.com.br. Grande abraço ao Steve Jobs. .com.rs, Steve, né? Steve Jobs. É, né? .com. Daqui mesmo. Isso. Abraço. Tá bem, nego velho. Show, intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho aqui na Atlântida. Atlântida, Atlântida, Atlântida. De volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântica. Muito obrigado pela sua audiência, a você que nos ouve também pela internet. Muito obrigado mesmo. A gente é muito feliz sabendo da sua audiência. Fala... Você que nos segue no Twitter. Boa, amarelo! O Pretinho Básico acaba de alcançar 100 mil! 100 mil! Nesse exato momento são 100.460 followers. Pô, muito legal isso, né? É bem verdade que nós temos aí o Luciano Huck com mais de 1 milhão de seguidores, o William Bonner com quase 1 milhão de seguidores e tal. Mas, pô, é que não é essa conta. Um orgulho, básico, cara, é um número redondo. Exato. Não é essa conta. Não é essa conta, sabe por quê? Porque eles são nacionais. Nacionais, exato. E além de ser nacionais, eles têm audiência de metade da população do país. É verdade. Que é Rio de Janeiro e São Paulo. A cada tacada, né? Uhum. É. Exatamente. Minas Gerais também, e o Pretinho, né? Em Minas, o Pretinho Básico, ele só tá no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Então, se fizer uma regra de 3, a audiência do Pretinho equivale-se aos grandes... Equivale-se, ficou bonito. Ficou bonito, né? Se equivale é mais bonito. Não, equivale-se, equivale-se. Equivale-se. Melhor categoria. Melhor ainda, se equivale-se. Sei que vale esse. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta. Claro, o Valo. Bola nas costas. Doutor Alceu, o assunto é um só, doutor Alceu. São dois, doutor Pedro. Quais são os dois assuntos, doutor? Começou ali o Palácio Olímpico, doutor Pedro. Opa! O primeiro que foi varrido foi o Rodrigo. Ó, Porã. Ó, o zagueiro Rodrigo, um daqueles, né? Foi dispensado hoje à tarde. Oh, foi o Porã que pediu a cabeça do Rodrigo segunda-feira aqui no Bola nas Costas. Eu pedi de outros também, sim, né? Sim, pediu, mas já ganhou o Rodrigo. Mas um deles era o Rodrigo mesmo. Os outros são, por ordem, Douglas, Hugo e Leandro. Leandro, tá certo. Isso aí. Hugo pode tentar bater no Beira-Rio ali, ver se tem vaguinha pra ele. Depois do caixão, acho que não tem mais. E o brabo foi o Figueirense ontem, né, pô, doutor Pedro? Foi brabo, né, doutor Alceu? Perdeu do Esporte, 2-1. Logo pro Esporte. Aliás, virada, né? O Esporte tava ganhando, não foi? Tava ganhando, exatamente. E aí, Dali? Sabe que agora, só um pouquinho, rapidamente, fazendo tá fazendo o campeonato, o álbum do Campeonato Brasileiro, Dali? Sim. Tá fazendo? Já recebeu? Já saiu a tua figurinha? Não, ainda não. Eu já tenho duas tuas. Dá uma pra ele. Vai passar também, até porque eu tô indo embora, né? Tá indo embora, Dali? Sim, vai pra Argentina. É boato, tudo boato. Eu não sei. Tudo boato. Ainda tem uma Libertadores, verdade, pra começar a conquistar hoje à noite, Dali. Tomara, né? Bora, tá aí? Tá aí. Tô, Dário. Vai fazer um gol lá pra mim, ô Dário? Sim, bora. Preferia que tu não fizesse. Vai levantar a camisa pra mostrar uma porra. Preferia que tu não fizesse, Dário, mas tudo bem. Próximo gol eu vou fazer assim com a mão nas orelhas. Sim. Sim, sabe? Sim, sim. Será pra ti? Vai daí, doutor Alceu, o que mais, doutor Alceu? Aí, doutor Pepper, não tem mais ingresso pra semana que vem, doutor Pepper. Pois é, eu recebi essa informação. Tá tudo esgotado já pra quando tiver o Inter e Chivas, que hoje é Chivas e Inter. Aí imagina, aí dá 8-0 pro Chivas. Sabe que hoje eu passei? Hoje eu tava vendo o doutor Calheiros escreveu no Twitter que o Fabiano Cachaça vai torcer pelo Inter e secar o Chivas. Aliás, quem estará no Beira-Rio? Tá no Twitter do Calheiro. Lá no dia 18, vai o Pelé vai vir no Beira-Rio, porque é convidado de um dos patrocinadores da Libertadores. E o Neymar também é convidado para vir pra cá. É verdade. Vai estar no Beira-Rio, Pelé? Não tá no Beira-Rio. Sabe que hoje eu passei no Beira-Rio e tinha uma fila. As criancinhas vão entrar em campo com os jogadores. Ah, tá bom. Passei na frente do Beira-Rio, tinha uma fila enorme, quase que eu paro e aviso eles, mas hoje é no México. Não, mas sabe o que era a fila? A fila era para conseguir ingresso e também, porque desde 6 da tarde, Pi, lá no Beira-Rio tem um telão que está atravessado do gigante da Beira-Rio até o gigantinho. Tem um telão atravessado mostrando os principais lances do Inter na Libertadores. Vai estar das 6 da tarde, portanto, desde as 6 da tarde agora, até a meia-noite. O viaduto ali, o viaduto Dom Pedro I, que é o viaduto da Borges de Medeiros, ali que passa em cima da José de Alencar, também está com uma iluminação especial, tá vermelho bonito. E branco. Viaduto Thompson isso. Flores. Tá bonito. É esse o nome? É o nome. É esse o nome? Tem, mas, bom, você tem certeza? Que é Dom Pedro I. Eu acho que é Dom Pedro I. É Dom Pedro I. É, então eu vou mandar arrancar aquela placa que tem ali. Se ele é Dom Pedro I hoje, eu vou arrancar a unha, galera. Vamos atracar agora, dá 7 em dia. Mas são, desculpa, compadre, mas são as ações da RBS incentivando aí a nação colorada ao Bia Libertadores. Tá bonito. Era isso, doutor Pepe. Obrigado, doutor Alceu, muito obrigado. Agora vamos dar uma olhada no Valo. É, vamos lá olhar o Valo. Tem Valo aqui no Valo. Ai, moço, esse colégio já foi assaltado umas 10 vezes. Agora no Pretinho Básico, bota a boca. Vamos ver, Corazinho. Bota a boca na prefeitura. Moro no bairro Intercap de Porto Alegre, zona leste da capital. Temos muitas praças e uma delas é a Darcia Zambuja, famosa no bairro por seus campeonatos de futebol aos fins de semana. Ela ganhou um vestiário, até aí tudo bem. Mas na construção deste vestiário foi aberto um buraco da largura da rua, onde os carros precisavam praticamente parar para passar. Sem contar que o ônibus principal passa bem nessa rua, a Pedro Verlang. Eles taparam depois de um mês de muitas reclamações, mas só colocaram um reboco em cima. Não. E parece que é praxe, né? Do pessoal que tapa buraco na cidade de Porto Alegre, botar só o reboquinho e aí vai, na primeira chuva já tem o buraco lá de novo. Ah, cara, os buracos que eu tapo bem tapado, cara. Mas com as chuvas o buraco vem se abrindo constantemente, sem contar os milhares de outros. A situação está insustentável. Que vou mandar várzea. A conta do desgaste do carro pra eles. Que dureza. Beijos pros meus pretinhos amados, manda um jabulane aí. Pro meu namorado Roberto Ramires e um abraço pra mim, a Fátima Rama, lá de Intercap, tá reclamando da prefeitura e do serviço de tapa-buracos, que é o que parece não funciona muito bem na cidade. Qual é a cidade, Porã? Porto Alegre. Com a palavra, mais uma vez, o departamento de tapamento de buracos da prefeitura. Eu me lembrei agora que muita gente anda reclamando do sinal de celular em Porto Alegre, bem como o sinal de rádio, de onda de rádio, FM especialmente, porque tem muita construção em Porto Alegre. Então o sinal acontece o fenômeno chamado de multipath, multicaminho em inglês. Que o sinal sai da ponta da antena, bate num prédio, e bate noto, e bate noto, e bate noto, e tu vai receber esse sinal todo picotado e fraco, entendeu? Aí me lembrei do velhinho e da velhinha que estavam lá nos finalmente, e a vozinha olha pro vozinho e fala assim: ai, meu velho, tu parece o celular, meu velho. E o celular: velho, tô vibrante, né, velho, tô vibrante. Não, meu velho, é que quando entra no túnel, cai o sinal. Quem aqui, né? Quem aqui, amigo? Vai daí, Pi. Lá está novamente Cristiano Manuel ao lado de Joaquim. Saem os dois para dar uma caminhada no bosque, de repente Cristiano Manuel do diz pro Joaquim: acho que vou ver minha casa neste momento. Ué, mas por que? Pergunta o Joaquim. É que eu estou precisando ir no banheiro, estou com vontade de fazer cocô. Ora, Cristiano Manuel do Bep é o mato ali um pouco mais adiante, a 3 da noite, e faz ali mesmo as necessidades. Ah, eu não posso, eu não trouxe papel, respondeu o Cristiano Manuel. Ora, não seja por isso, meu caro Cristiano Manuel, do pegue umas folhas de planta mesmo e limpe a bunda. Não, folhas não, muito sujo, eu vou para casa que é melhor. Cristiano Manuel, vou te dar então uma última sugestão. Vai até ali, usa um real. Bom. Um real? Um real. Só se for a moedinha. Manuel foi até lá. Não, mas na época que tinha nota. É, pensou um instante, tá bom, decidiu, foi até a moita. Alguns minutos depois volta ele com as mãos tudo cagadas. Desagradável. É, o Joaquim olhou pra ele, mas que houve, Cristiano Manuel? E ele respondeu, é, vai experimentar e te limpar com uma moedinha de 25 centavos. Quase que eu estraguei a piada. Praticamente estragou. Eu estraguei a piada. Eu fui. Estraguei a piada. Ah, mas eu fui. Boa, Pio, o que importa é que o cara vá. Esse é que nem o Grêmio nas últimas partidas. Já sabe que vai perder, mas vai. O importante é ir. Esses dias eu recebi uma nota de um real, cara, e me surpreendi, porque há muito interior não via. Muito ainda, há muito não via uma notinha de um real e fiquei, pô, será que é de verdade? Eu há muito não via de 100. Aí um amigo meu foi pagar um lance, um almoço, e te sacou uma de 100 da carteira. Nossa, de 100 reais. Bonita. Tá louco. E aí, gente? Pessoal, escuto todo dia o programa de vocês, mas trabalho em Novo Hamburgo e moro em Gravataí. Venho escutando o programa, segue algumas perguntas e respostas. Quem mandou foi o Walter Luiz Curtis. Nego velho, por que Cuba não disputa as Olimpíadas, nego velho? Não tem, querido, tô meio desligado. Porque todos aqueles cubanos que correm, pulam ou nadam já estão nos Estados Unidos. Era isso. Muito bom. Qual é o cúmulo da frigidez, Porazinho? Da frigidez? É. Tempo. Não faço a mínima ideia. Perguntar pra namorada, você gostou? E ela respondeu, de quê? Barbaridade. Qual a semelhança da mulher e do lençol, Fetter? Tempo. Ah, mulher e do lençol? Nossa, é uma ideia, cara. Ambas têm que ir da cama pro tanque, do tanque pra cama. Quantos homens são necessários para abrir uma lata de cerveja, Mr. P? Quantos homens são necessários para abrir uma lata de cerveja? Não sei. Nenhum, a mulher já tem que trazer a bela. Homens! E finalmente, Harry Potter, você sabe por que os judeus são circuncisados? Tempo. Uma questão religiosa. Circuncidados, né? Circuncidados. Então tá errado aqui. É circuncidado. Então tá errado aqui. Ah, então não vou responder, anulada a questão. Circuncidados. Não, eu sabia circuncisados. Agora porque as judias não aceitam nada que não venha com 20% de desconto. Boa. Cantada do Pote! Apoio! Joalherias, meu pau de! Meu pau de joias! Meu pau de relógios! E meu pau de ouro! Quem manda é o Marcos Paulo Silva dos Santos. Marcos, e como Paulo, hoje é dia do direito, né? Do advogado. Hoje é o dia da televisão. Do direito, do estudante e do garçom. Garçom, né? Marcos Paulo é nome de pegador mesmo. São chavecos usados nos corredores das faculdades de direito. Boa! Muita gente tá indo, inclusive, Potter, pra aula de direito agora. Então, gurizada, é assim que chega nas gurizinhas de Itaê. Olá, vamos constituir uma sociedade? Estou sentindo que tá rolando um... Ah, mas aí quebrou... O Neto te ajuda nisso aqui, que isso aqui? Aí o Neto é... Não, teu pai, né? Um affect é um affecto social. Quando tiver alguma coisa em inglês, fala comigo. É em latim? É latim. Inglês. Chega no vidinho dela e fala assim... Quero conhecer a minha... Vara criminal. Nossa! Essa é boa. Mas ainda se o cara adaptasse e fizesse a vara criminosa. Quer ver meu agravo retido? Essa é meio polêmica. Chega, olha pra ele e fala assim, belo instrumento, recurso extraordinário. Vem cá dar uma embargada, vem. Vamos fazer um contrato de comodato? Eu te uso e você me usa. Vai. E a última? Você é um atentado ao pudor. Eu lembro que quando eu estudava na PUC, eu ia pro prédio do direito lá pra era recreio, bom, o bar. Volta lá, bar é melhor. Pra tentar um atentado ao pudor. Mas nada. Quando eu estudava na PUC também. Que coisa, né? Era o direito e o Afamecos, né? Eu era da Afamecos, mas a Afamecos só tinha o pessoal lá falando sobre filmes. A Afamecos era bem legal o tempo que eu andava por lá, Magnata. Eu vendia até uns quindinhos, a galera tava sempre a fim de comer doce lá. E tu, nego velho, qual é? Olha, querido, eu vou mandar dois abraços importantes. Mano, dia do garçom, culpado. Dia do garçom hoje. Verdade. Eu mandar um abraço pra todo esse time de garçons. Eu tenho grandes amigos, eu tenho um chefe de garçom chamado Carlos Carg, que é um amigão lá de Alegrete de infância, que lidera um monte de garçons. E hoje, cara, o Dinarte, que é garçom da antiga do Bar do Beto, hoje ele tá vivendo seu momento de glória, aí se formou em direito, que tá recebendo seu, aí, cara, seu cartucho. Dupla comemoração. Então mandar um garçom e advogado no seu dia. Baita faixa, um grande amigo, um líder de família, maravilhoso. Então tá aí pra dar os parabéns. E um abraço pro meu mano Ernesto Fagundes, que 9 da noite tá no Teatro São Pedro, lançando o DVD Origens. Vou estar participando lá junto com o tio Nico, com o pai. Vai estar lá garçonhando. Vou estar garçonhando o Ernesto hoje, Na realidade, tu começou com a história dos garçons pra conseguir divulgar o show do Ernesto. Também, né? Não, é que eu ia, na verdade, falar só no show do Ernesto. Mas aí me lembrei do dia do garçom. Que... Aliás, garçom é o ser humano que tu melhor tem que tratar bem, né? Sim. Não, tu tem que tratar todos iguais, né? Bem. É, mas todos bem, mas o garçom super bem. Porque ele pode fazer xixi e cuspira tanto bem. Pode. Fica pode, a dica pode, aí, né? Pode. Sempre lembrando que na minha cabeça nunca passa isso, cara. É. Nunca ocorre isso. Se tu fosse garçom, tu ia cuspir. Não, mas é que eu acho que tem gente que trata muito mal o garçom. Acha que garçom é escravo, assim, sabe? Não, tem mesmo. Não, garçom é um profissional que tá te servindo ali. Tem muita gente que trata como escravo. Tem que tratar muito bem todas as pessoas que não servem qualquer âmbito, né? Obviamente. Tá me vindo na cabeça. Pode se vingar rapidamente. Um timaço de garçons bons, né, cara? Também tem gente que é alta categoria, né? É verdade. Tem Dani. É verdade. Michael Jordan. Não, Michael Jordan ele era finalizador. Não era John Stockton. Mas vai daí, meu compadre. O nego velho morava numa estância lá no fim do mundo, mas tão longe, que quando ele saía da cidadezinha, o caboclo nem sabia que a mulher tava grávida, e quando ele voltava já tinha até nascido a criança. Nego velho era uma espécie de dono daquela mini cidadezinha dele. Ele era prefeito, ele era médico, veterinário, delegado, e tudo que tinha pra resolver na localidade, o nego velho ia lá e resolvia. Até que num certo ano apareceu um funcionário do IBGE para fazer o censo. Censo Freitas. Foi gentilmente recebido pelo nego velho, que só não lhe passou as informações, como também lhe convidou para que passasse uma semaninha por lá. Opa! Após 4 anos, o mesmo funcionário do IBGE voltou para refazer o censo. Só que dessa vez, o nego velho não foi assim tão gentil com ele, né? O rapaz achou meio estranho e perguntou: vem cá, nego velho, por que tanta grosseria comigo? Nós vivia tudo bem aqui, querido. Aí tu me apareceu aquela outra vez aí pra esse tal de censo aí, meu querido. Tá, mas o que que tem de mais nisso? Tem que antes de tu aparecer as crianças nasciam tudo escurinha, querido. E agora tem um loirinho que nem tu aqui na cidade, ai, ai, ai. E o rapaz pra contornar vai logo procurando uma desculpa. Ah, nego velho, isso é coisa da natureza, rapaz. Tá vendo aquelas ovelhinhas ali no pasto, ó? Todas brancas, né? Somente uma preta. E o nego velho saltou e disse: ah, querido, vamos esquecer dessa ovelha preta e eu esqueço daquele celular. Um abraço pro Marcelo Baja de Blumenau. Muito bom, cara. Queridos amigos, eu preciso dar um conferes na hora aqui. Na ver louca, como é que a gente vai pra Voz do Brasil. Louca, na louca da hora. Ah, 57:20, tá bom. Tá vai, bom, vai, cara, até pra contar uma piada velha. Piada velha do porão! Apoio! Aspirador de pó Maradona, agora em nova versão para casa grande. Daí o bêbado passa na frente do templo evangélico, escuta o maior barulho, gente chorando, gritando, desmaiando, berrando, estremecendo. Aleluia! Aleluia! O bêbado pergunta. Aí ele pergunta pra alguém que tá na porta: vem cá, o que que tá acontecendo aí dentro? Jesus está operando, irmão. Ah, pô, mas você é anestesia! Aleluia! Sai, capeta! Tem um e-mail bom aqui. Manda rápido, aí, rasteiro, da Fernanda, aí, da Fernanda de Porto Alegre. Dá tempo ainda. Dá. Falamos sobre os apelidos de homens e tal e que mulheres não colocam. Engano de vocês, olha aqui, ó. Eu tive amigas que tiveram os seguintes apelidos: a Sapa Bêbada. Cara de sapa, sempre bêbada nas festas. Tinha a sapa lá do Pinhal. Ternerona, era uma guria que parecia um guri. Mas elas não chamavam ela de Barbie, Ternerona. Barbie, bonequinha de apartamento, Boca de Lata, uma outra menina que usava aparelho no colégio só tirava 10 de raiva. Ah, Boca de Lata. Os nossos apelidos, ela e a turma dela. Jana Bujão. Amiga que era gordinha. Choquito. Choquito, que era espinhas, ela. Espinhas. Era ela. O chocolate estragava a pele e tal. Pintinho. Era um amigo que tinha o sobrenome Pinto e ele era pequenininho mesmo. Adoro vocês e continuem sempre assim, que são belos. Mande um pó, fica tranquilo. Pra minha mãe, Denise, e um fia... Fia da puta! O meu primo Pedro Júnior de Cacequi também. Fernanda de Porto Alegre. Muito bom, Fernanda de Porto Alegre. Tá bem, queridos. Era isso. Estamos encerrando mais um Pretinho Básico nesta noite de quarta-feira. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência pelo Pretinho. Já falei que nós somos a maior audiência do rádio nesse horário, graças à sua sintonia. Muito obrigado. Voltaremos amanhã à 1 da tarde. E agora tem aí um salminho do Cid Moreira pra gente ir pra essa noite bem tranquilinho. Quem mandou os salmos foi... Terminou o tempo. E abraço pro Carlos Paulo Hallen. Obrigado, obrigado, Pi. Não deu mais. Não deu mais, infelizmente. Não deu mais. Sim. Deixa eu ver aqui. Ó, vem aí, vai. É 10 segundos. Todo dia é o mesmo dia. A vida é tão tacanha. Nada novo sob o sol. Tem que se esconder no escuro. Quem na luz se banha por debaixo do lençol. Eita! Eita, eita, é a lua, é o sol, é a luz da tieta. Eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita,